Na fumaça das chaminés, o sol mal despontando no céu. Mãos pequenas no piar, sonhos presos no papel. O suor no rosto marca a infância que se foi. Na fábrica a vida é dura, mas quem é que os vê? Engrenagem que não para, economia sem coração. Cansaço no olhar e a dúvida na mão. Será que o futuro chega ou é só ilusão? Entre o som das máquinas canta o coração. O patrão do alto do trono conta lucro, fala em progresso, enquanto a criança chora sem saber qual é o preço. O pai que trabalha dobrado pra trazer pão pra mesa, mas o cansaço é tamanho e não há mais certeza. Engrenagem que não para, economia sem coração. Cansaço no olhar e a dúvida na mão. Será que o futuro chega ou é só ilusão? Entre o som das máquinas canta o coração. Mas lá fora uma esperança que resiste à escuridão, no sorriso de quem sonha mesmo em meio à aflição. Um dia, talvez, quem sabe, as correntes vão quebrar e a vida que hoje é dura pode enfim melhorar. Engrenagem que não para, mas o coração é forte. Cansaço não apaga a chama da sorte. E mesmo que o futuro seja um mistério em vão, na luta dos trabalhadores vive a nossa canção. O patrão do alto do trono conta lucro, fala em progresso, enquanto a criança chora sem saber qual é o preço. O pai que trabalha dobrado pra trazer pão pra mesa, mas o cansaço é tamanho que não há mais certeza. Engrenagem que não para, mas o coração é forte. Cansaço não apaga a chama da sorte. E mesmo que o futuro seja um mistério em vão, na luta dos trabalhadores vive a nossa canção.